tudo que ela gosta. Mas eu compro tudo que ela gosta e ainda faço como ela gosta. Chapisqueta quando a pele encosta, faz striptease enquanto o back tosta. 12 horas e ela tá disposta, eu chamo flashback e ela vai e volta. Champanhe, hoje a noite é nossa, abraço longo que ninguém se solta. Os dois juntos sem ninguém em volta, eu muito calmo e ela fecha a porta. Seu perfume não me deixa dormir, teu sorriso sequestra o meu olhar. Tu me prende, eu não consigo fugir, droga boa que eu fui me viciar. Nós dois juntos andando por aí, o som toca, eu te puxo pra dançar. Desse mundo ainda nós vamos fugir e achar nosso canto pra se amar. Gosto quando você joga tudo pro ar. Gosto quando você joga tudo pro ar. Gosto quando você joga tudo pro ar. Gosto quando você joga tudo pro ar. Gosto quando você joga tudo pro ar. Gosto quando você joga tudo pro ar. Gosto quando você joga tudo pro ar. Gosto quando você joga tudo pro ar. E rebola sem querer parar. Rebola sem querer parar. Toda vez que a gente não se vê, você liga pra vir me encontrar. Gosto quando você